dia, Capivara. Bom dia. Estamos aqui para a gravação do primeiro Telecast do ano. Feliz 2013. Para você também. Feliz 2013, Júlio. É, 13. 13. Já começou a folia. E hoje, dia 10 de janeiro de 2013... Tem alguma coisa importante hoje? Sairá o resultado da Universidade Federal do Paraná. É, parece que isso é meio importante. É meio importante. Daqui a poucos momentos, daqui a uma hora e meia, mais precisamente. Inclusive, você que está escutando isso daqui, né? Depois que você souber do teu resultado, você faz favor, manda lá uma mensagem para a gente, dizendo isso. O seu nome, no que você passou. Nós não vamos prometer que vamos falar o nome de todos. Mas falaremos, vamos fazer uma zoação geral. Falaremos o pessoal mais importante para nós, que a gente conhece. Quantos? Se a gente já fez faculdade, então a gente não vai aparecer logo. Então não conhecemos ninguém, portanto, seu nome provavelmente não será lido. Mas coloque lá porque será importante para nós, para ego. É, para a gente mostrar para os nossos familiares que não é à toa que a gente perde um monte de final de semana e feriado. Exatamente. Você está preparando aula domingo à noite, por quê? Porque esses caras merecem passar, daí a gente faz o negócio. Você prepara a aula? Não. Dia 10 de março, o que aconteceu na história? 10 de janeiro. Foi hoje que você... Eu! Atravessou o Rubicão. Aller Jacta Est! Iniciando a guerra civil que opôs as suas forças, a de Júlio César, às de Pompeu. Eu não estou falando isso, eu sou professor de História do Brasil, estou lendo isso daqui. Foi nesse dia que ele pronunciou sua famosa frase, Alea Jacta Est. Não é, é Alea Jacta Est. Alea Jacta Est. Eu não sei nada de grego. É latim. Ah, latim eu sei. Muito bem, muito bem. Foi eleito o Papa Fabiano. Importante. Quem que fez o Papa Fabiano? O 20º Papa. Ah, então tá bom. O que mais que aconteceu? Cara, eu ainda sei ler que é 20º, depois de tantos anos eu ainda sei que isso é 20º. Tá bom, eu tô sem óculos aqui. Que põe a mão aqui então, aqui que você vai pegar no mouse. O que é isso aí? tá vibrando. A Guerra Civil Americana. A Flórida anunciou oficialmente sua secessão da União, logo juntando-se à Confederação. Eu quero uma salva de palmas, porque é a primeira vez que o professor Capivara lê uma notícia dos Estados Unidos sem ratear. Eu, na verdade, eu rateei, mas rateei mentalmente porque quis poupá-lo desse esforço, entendi. Já que é o primeiro de 2013 e eu não queria apavorá-lo já no primeiro. Mas entendi. Entendi. Em 1875 foi fundado o Partido Socialista onde? Português. Já viu português por socialista? Português socialista. Esse negócio de socialista, português, isso eu nunca é estranho. Falar. Também não. Mas imaginei que tivesse. Né? É verdade. Veja só, ali, entra em vigor o Tratado de Versalhes para solucionar os problemas surgidos na Primeira Guerra. Nossa, baita tratado, hein? Resolveu tudo. Resolveu tudo. Maravilha. Inclusive, já serve de gancho para nós, porque iremos fazer mensalmente um telecast especial. É uma surpresa. E o primeiro, surpreendentemente, será sobre o quê? Surpresa. Primeira Guerra Mundial. Surpresa, agora já falou. Já falei? Já falou. Então, tá. Depois a gente edita essa parte, tira, daí ninguém vai saber o que eu falei. Entendi. Beleza? A gente põe algum barulho. O rei Jorge VI inaugura em Londres os trabalhos preparatórios da Organização das Nações Unidas. Opa! Importante, importante. Leon Trotsky e mais 30 membros da oposição de esquerda são expulsos da Rússia. Se ele soubesse que ia ser só expulso... Tudo bem, tudo, né? Bem. Agora ser perseguido por todas as estepes, por todos os mais distantes rincões do México, até ser assassinado, aí é sacanagem. Cara, eu fico imaginando ele e aquela beldade que era Frida Kahlo. Uau, que loucura, hein? Cara, o Trotsky era muito feio. Ele é muito sortudo, né? Que gato. E a Frida Kahlo era manca e feia. Você sabe que eu tenho uma certa predileção por mulheres esquisitas. Você tem esse problema assim. Vai descendo ali. Como assim descendo? Vai descendo. Ah, descendo aqui. Sim, aqui mesmo. O cavalo aqui quase passou o dedo na tela do laptop. O que é laptop? Cala a boca, Júlio. Ah, entendi. Está tentado hoje. Ah, tá. As forças comunistas de Mao Zedong, eu vou falar em chinês, Mao Zedong, e as de Chiang Kai-shek... Falei mandarim agora. Chiang Kai-shek. Tá bom. Fazem uma parada na China... Não é pastel na esquina? contra a proposta mediadora do presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. Harry de Harry Potter. Truman deixou de Truman. Tá. Só isso. acabou a notícia. Acabou. Tá bom. Então tá. O que mais aconteceu? Quem morreu hoje? Eu tô mórbido hoje. Nascimento. Quem que nasceu de importante? Não. O Rasputin nasceu hoje! O grande Rasputin! O grande Rasputin! Você que é nosso aluno e sempre ouviu falar da piada do Rasputin, não é piada. Não é piada, é aquilo mesmo. Inclusive, muita gente pergunta, mas é verdade isso daí ou é piada do senhor de cursinho e tal? Não, a lenda, essa lenda de que é fato. O problema é que a vida dele foi uma imensa piada. Pote imensa nisso. É verdade. Ouvi dizer que tem até uma notícia de jornal de que uma vez ele ficou um tanto quanto bêbado e começou a balançar o armamento dele no barco. Numa festa cigana. Isso, disse que o negócio fazia barulho, fazia assim. Inclusive, né, você que tem curiosidade de ver esse tipo de coisa, você digita no Google Rasputin. Aparece a coisa antes dele. Com N, né? E lá na terceira página, lado esquerdo, de baixo para cima, segunda foto, você vai ver lá in vitro. Né, mas já não está na terceira página, está na primeira, de tanto acesso que tem, só de aluno do acesso. Aluno estranho que vai ver pinto de morto. Podia falar pinto? Pinto pode. É, então tá bom. Pênis não pode. Pênis pode também. Ah, então tá bom. Tô liberal hoje, né? Tá tô liberado. Tô deixando tudo. Isso é bom. É. Então é só. Só o Rasputin que vai ser importante. Mortos. Papa Agatão morreu. Agatão. Papa Gregório também foi bobeira ele é hoje. Sim. Tem mais algum papa que morreu hoje pra gente comemorar? Não. Fala assim os papas. Tá eu bom. Gosto dos papas. Ah, menos desse, que você tem medo. Desse aqui, o Ratzinger, sob o patrocínio da Gestapo. A Coco Chanel morreu hoje. Morreu hoje. A Coco Chanel, sim. Não hoje, 2013. É, animal. É, ela morreu hoje em 71, faz tempo. 1971. É isso aí. E olha ali, ó. Morreu hoje também o Ulf Olsson, um famoso criminoso sueco. O que, que ele fez? Não tenho a menor ideia. Oh, mas morreu um cara que faz parte do nosso dia a dia, que é o Tony Halm, que era lutador de luta livre e político finlandês. Cara, como é que você sabe dessas coisas? Está escrito. Ah, aquilo ali é lutador de luta livre? Exatamente. Avisar quem? A mim ou a ele? Ou a ele. Atenção, você ouvinte do nosso telecast. Qual é o seu nome? É o seu nome, uma pergunta simples. Não é o apelido. A Anne está fazendo uma participação especial. Uma especial. No Telecast. É, no Telecast de História. Um aviso é para o Júlio ou para mim? Para mim, no caso sou eu. Júlio, você. Então. Então vai, pode avisar. Tá. Que as tuas aulas vão ficar terça-feira, 19 às 8. Não pode falar isso, ó. Tá no ar. E quinta-feira, das 19 até às 8h20. Muito bem, está no ar, inclusive. Está no ar. Se você tiver dúvida do recado que você deu a ele, está gravado. Está gravado. Na página Telecast de História lá no Facebook. Tá legal. Guardada. Ela não acreditou que é verdade. Ela não acreditou. Muito bem. Abertura, então? Abertura. Toca a abertura. I'm Julião, e aí, qual foi as boas de cinema nesses últimos dias? Bom, como eu estava desocupado, leia-se, em férias, eu acabei aproveitando que eu moro na cidade grande, não é uma Guaratuba, não é uma megalópole como Guaratuba, né, mas tem cinema aqui. Isso é racismo. Não, isso é bullying. É bullying intercidades. Bullying não dá porque eu também pratico, então isso é racismo. Tá bom, racismo bulliniano. Você que é psicólogo, você poderia inaugurar... Eu não sou psicólogo. Não, mas não é você, eu tô falando para o espectador. Aí. Você está falando para o microfone. Então tá. Eu estou olhando para cá, inclusive. Você precisa de um psicólogo. Não, eu estou falando o quê? Você que é psicólogo, você poderia adotar um novo tipo de doença, que é o racismo bulliniano. O que você acha? Interessante isso, hein? Interessante. Tem mais uma para incomodar a gente, né? Como professor em sala de aula. Então, olha só. Eu não sei, porque para mim parece racismo. É como se você chegasse para um indiano e dissesse: olha, nós vamos dividir as tarefas, você cuida do telefone. Você quer falar de Índia e divisão? É. Ah, tá. A Índia nem é um país dividido. Falando em país dividido, a Índia serviu de palco e pano de fundo para Aventuras de Pi. Aventuras de Pi. Um filme que eu acabei vendo no finalzinho do ano passado, no Natal, e que me surpreendeu. Pensei que ia ver uma bomba, tipo aqueles filmes bomba, trash. E cara, que filme espetacular. Um filme assim absurdamente muito bom. A direção cabe ao Ang Lee, né, diretor de filmes como o Hulk, né, o primeiro que eu achei particularmente que foi o melhor dos Hulks, e... diretor de... Você gosta desse filme, eu sei. O Segredo de Brokeback Mountain. Eu e o professor, um certo professor de inglês. Que nós não vamos citar nomes. É. Diz que é Berbix, né? Então, tá bom. Foi interessante a lembrança disso. É interessantíssimo. Trocas de HD tem algo a ver? Conexão de HD. Conexão de HD. Você também que gosta de conectar HDs com seus amigos, fale com o professor de inglês, que ele gosta. Curte a parada. Eu imaginei que ele fosse sugerir alguma coisa assim mais, né, suave numa primeira abordagem, mas já conectando HD foi forte. Os alunos não sabem do que está sendo falado. Mas será mencionado em sala de aula. Será mencionado em sala de aula. Outro filme que acabei vendo foi O Hobbit. Chegou a ver? Não vi. Em Guaratuba não tem cinema. Eu imaginei. Alguém sempre lembra disso. Entendi. Então, O Hobbit, um espetáculo assim em termos de efeitos especiais, o 3D fabuloso e o roteiro impecável. É interessante você ver nova adaptação do Tolkien para o cinema. E bastante boa, a interpretação dos atores bastante convincente. Adorou. Adorei. Como é que é, né? Adorei. Tipo o Crepúsculo? Não. O Crepúsculo é aquele bebê falso no Amanhecer, parte 2. Absurdo. É um bebê Star Wars. É bebê Star Wars. Foi a introdução para o Star Wars do ano que vem, né? Ano que vem, Star Wars. Agora produzido pela Disney. Medo. Como eu disse há pouco, né? Depois da ameaça fantasma, somos capazes de tudo. Agora, um outro filme que eu acabei vendo esse na semana passada, que você não dá nada pelo título. Você que está na cidade grande hoje, aproveite. Não, obrigado. Obrigado. Sete Psicopatas e um Shih Tzu. Sete Psicopatas e um Shih Tzu. Cara, o roteiro trata, cara? Brilhante. A história, se você lê na Gazeta, a Gazeta é um jornal bastante informativo, né? Sim. Você olha a sinopse de um filme na Gazeta, dá vontade de você não assisti-lo, né? E o filme em si trata da história de um ator fracassado que rouba cachorros. Que daí depois ele pede o resgate. Exatamente. Sabe que eu já pensei nisso uma vez lá em Guaratuba? Pois é. Mas lá os caras abandonam os cachorros sem pedir nada. Entendeu? Cidade pequena dá nisso. Que vem muito turista. O turista fala, ai que legal, vamos morar na praia. E aí ele tem um cachorro por 2 meses na temporada. E depois abandona o bichinho lá. E daí o cara faz isso aí. Ele pega, rapta o cachorro e pede resgate na sequência. Até que ele raptou o cachorro de um mafioso. E o mafioso só tinha uma paixão na vida. O Shih Tzu dele. Me diga, eu não conheço raças de cachorro, mas me diga que Shih Tzu é um cachorro bem fofinho. Ótimo! É fabuloso o filme. Ótimo. Como é que você fala? Adorei. Cara, eu adorei o filme. Fantástico. Outro filme que também... Você não consegue falar adorei do meu jeito. Eu você posso... está excluído do nosso clubinho. Eu posso falar estilo gay. Não, você está excluído, perdeu. Posso falar assim, ó. Adoguei. Tá bom. Você foi readmitido no clubinho da cuequinha Backyard. Ui, credo, que nojo. Então, é um outro filme assim espetacular. Vá ver enquanto tá em cartaz. Depois que sair do cartaz, você baixa na internet, na cara dura mesmo, e dane-se os produtores do filme. Eu não faço isso. É. Eu fiz isso com A Viagem, que vai estrear amanhã, tá? Mas não assisti ainda. Tá? Mas parece ser um filme bastante bom pelo elenco em si que traz lá. É, Tom Hanks, Olaz. Enquanto adentra no recinto, Aline, da Editoração. Olá, Aline, da Editoração, feliz 2013. É. Nossos ouvintes do Telecast também estão ouvindo você. Vocês lembram quando tem aqueles errinhos no simulado? É a Aline que coordena a Editoração. De história nunca acontece. Será? Nunca. De boa aqui, você não me envolva, porque eu já fui vítima de racismo. Bullying, assédio sexual, moral, tá maus bom. Tratos. Eu não venho mais aqui gravar. E ainda não tiraram minha temperatura, não sei porquê. Eu já tô com o termômetro aqui. Beleza. Opa, que bom. Então, e A Viagem, tem um filme com o Tom Cruise também, que é Jack alguma coisa, não é Jack Tequila, tá? Que é velho, isso aí é estanque, não tem nada a ver, mas é um filme também que parece ser brilhante. Agora, particularmente falando, não gostei de um filme que também não sei porque eu fui ver. Esqueci o nome. Esqueci o nome do filme. De tão bom que é. Mas era uma animação que é sobre videogames. Detonando Ralph. Detona Ralph. Ah, eu sei qual que é a história. Os personagens vivem dentro de um videogame. Isso, exato. Mas é um filme assim que, apesar de bom de efeito, é muito infantil. Será que você entendeu a história do filme? Não, eu entendi a história do filme, mas não deixou de ser muito infantil. Eu acho que para uma faixa etária de 6 a 10, no máximo 12 anos... Nossa! Alguém seria... falou que o senhor dormiu. Eu não dormi, eu hibernei. Né? Então como é que o senhor pode dizer que o filme foi ruim? Porque quando você parte do princípio que vai para ver um filme e dorme no filme, é que o filme não te seduziu a tem ponto muitas dele. Outras variações, muitas variáveis que devem ser consideradas. Primeiro, o senhor bebeu antes? Não. O senhor estava muito cansado antes? Não. Foi logo depois das festas de fim de ano? Não. Não? Tem certeza? Absoluta. Então tá bom. Então, era ruim. É ruim mesmo. Era ruim. Então tá bom. Era ruim. E acho que foi só o que eu acabei vendo. Bem, aí dicas de cinema com o senhor Júlio. Eu não vou falar de filme algum, porque eu não assisti nada nessas férias. E Guaratuba? Não tem cinema. Exatamente. A gente faz umas dramatizações de vez em quando na praça e na igreja. Então, gente, é isso aí. É isso aí. O vídeo está no YouTube. Não ouçam isso. Isso foi um momento, um lapso. Então é isso aí, gente. Até mais. E até agora, mais. Led Zeppelin.